seu nome dele. Gosto de ouvir sua voz me dizendo coisas. Adoro ficar ao seu lado, sentir seu perfume. Seu beijo sacia minha sede, jamais me abandone. Te quero pra sempre ao meu lado, amor, não me deixe. Não peço, não quero jamais te perder. Quando durmo sozinho, sonho com você. O melhor presente do mundo foi ter te encontrado. Se me deito na cama, sinto seu calor. Me sinto carente sem o teu amor. Me bate um vazio, como se faltasse um pedaço. Pedaço do meu coração. Então, teu cheiro não é só no travesseiro. Teu beijo que adoça minha boca. Toda vez que a gente faz amor e você vai embora, dói, dói, dói, dói, dói. Me mata o teu sussurro em meu ouvido. Faz falta o toque de suas mãos. Sem você eu sou metade da metade desse coração. E dói, dói, dói, dói. portaldoarrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. Não penso, não quero jamais te perder. Quando durmo sozinho, sonho com você. O melhor presente do mundo foi ter te encontrado. Se me deito na cama, sinto seu calor. Me sinto carente sem o teu amor. Me bate um vazio, como se faltasse um pedaço. Um pedaço do meu coração. Não, teu cheiro não é só no travesseiro. Teu beijo que adoça minha boca. Toda vez que a gente faz amor e você vai embora. Dói, dói, dói, dói, dói. Me mata o teu sussurro em meu ouvido. Faz falta o toque de suas mãos. Sem você eu sou metade da metade desse coração. Teu cheiro é só no travesseiro. Teu beijo que adoça minha boca. Toda vez que a gente faz amor e você vai embora. Dói, dói, dói, dói, dói. Me mata o teu sussurro em meu ouvido. Faz falta o toque de suas mãos. Sem você eu sou metade da metade desse coração.